Constituído pelos depressores do funcionamento cerebral, diminui as atividades do sistema nervoso central. Como tine, é colado sapateiro, dos narcotráficos perigosos é o que mata mais passivo. Roboticamente viajando por milhares de neurônios, o efeito é estimulante, a dependência é constante. Seguindo todo o corpo, as vias pulsam se retraem. Na noia, na fissura, queimamente pedindo mais. Já em transe, o pensamento logo flui pelo ar. Tipo a máquina viciada, programada pra se matar. Uma pequena massa cinzenta em fase de transformação, retrocedendo, sobrevivendo ao mundo da imaginação. É o descaso da rede pública, que não liga e vira as costas. Contra a epidemia de paninha aí, se tem poucas propostas. Onde passo me preocupo, pois é só o que eu vejo. Os menores infratores viciados no desprezo. Presos, os menores sempre fica. Tem gente que não entende, então registra mais um cena. Zumbi, topando o perigo constante. Pra viagem de paninha eu faço um verso delirante, semelhante a paranoia pelo vício humilhante. Misturado a arma química com cheiro extenuante. Zumbi, topando o perigo constante. Pra viagem de paninha eu faço um verso delirante, semelhante a paranoia pelo vício humilhante. Misturado a arma química com cheiro extenuante. Rapata é uma praga, estrupício, cão de asa. Perigo irrelevante se não entende, acha graça. De um lado, olha aí, choro de outro. No controle, perto play, está de volta o mundo torto. Realidade difusa, feriu constante. Caí na paranoia, faço um verso delirante. O que deve ser pior, o vício ou a doença? Se se queima mil neurônios, acaba sempre na carência. Viaja, viaja, quando desce mais nada se vê. Somente o som dos grilos, escutou até faz tremer. Sorrisos, gargalhadas, nada no meio do nada. No organismo só o oco, aí já entra em estafa. Só pele ossa e já sente as marcas do inferno astral. Descobriu o fim do mundo e viu que nada é natural. Zumbi do pantano. Viagem de paninho, começou a bater asas e já caiu fora do ninho. Ele já não cresce mais, dá até dó, eu não nego. Quando vejo o menor prestes a ir para o inferno, está perdido, o indivíduo entrega as mãos do inimigo. A natureza humana se carregou de acabar com os nossos filhos. Agora veja a realidade, o tempo inteiro ele é cobrado, simplesmente porque nasceu, negou pobre e favelado. Zumbi do pantano, o perigo constante. Pra viagem de paninho eu faço um verso delirante, semelhante a paranoia pelo vício humilhante. Misturado a arma química com cheiro extenuante. Zumbi topando o perigo constante. Pra viagem de paninho eu faço um verso delirante, semelhante a paranoia pelo vício humilhante. Misturado a arma química com cheiro extenuante. Na paranoia molecada fica louco e bate asa na esquina do centro. Zumbi esconde e escapa de luneta. Tudo que vê é baseado na estopa. Um 5-5 de merreca só pra ficar com a mão na boca. Viaja de noitão, tá limpo, lopradão. E o governo se preocupa com Didi, corrupção, safadão. Vira as costas e finge que não vê. Se eles lá não fazem nada e nós aqui fazer o quê? Cê vai ver que esperança que nós tem é pela luta. Sem crescer zóio nós pede a paz sem guerra e disputa. Doido, doido, dá no cu, eu sou racha, cuca, clica. Vai de tina, qual é vegeta de benzina, gasolina. Mas aqui os loucos haja rima. É natural, honestiquei, joguei no globo, cê passa mal. Zumbi, tô falando o perigo constante. Pra viagem de paninho eu faço um verso delirante, semelhante a paranoia pelo vício humilhante. Misturado a arma química com cheiro extenuante. Zumbi, topando o perigo constante. Pra viagem de paninho eu faço um verso delirante, semelhante a paranoia pelo vício humilhante. Misturado a arma química com cheiro extenuante. Digo mais o seu cifete, esse rapaz esperte. Um zumbi, zumbi, zumbi, marionete. É, coiote, na ruína 1 sempre o bicho pega, né não? Quando não tem base, a gente improvisa no beatbox. Não é não? Aí, registra só, hein? Daqui de cima eu observo, ruína 1, costa oeste, fabricação de homens bombas, copa idêntica ao faroeste, o xerife, quem decide se entra ou sai vazado, justiceiro ágil, piou os bico, vai pro saco na parte de baixo, só suspenso, todo mundo está de escolta, qualquer vulto ou barulho é som, gatilha atrás da porta, desacredita só que não é, quem está no pesadelo treme, até Lúcio no inferno, hoje trabalha pra PM, olha o alerta, o perigo se aproxima, de longe a vista palha e já sua passagem de rotina aos menores, só na fissura vendo até o que não tem, quando morre são encontrados no Deon, na Febem, que acreditava na mudança, hoje mudou de endereço, pois descobriu que nas ruínas toda loucura tem seu peixe no Brooklyn, parceria Russo e Odori Bash, considerado pelos loucos desde a antiga MS, aqui não é filme nem novela vagabundo, se identifique, se tiro já avisa, morre outro na Sergipe aqui, que é esperto aí, não paga de otário, já bem-vindo à ruína 1, o faroeste do réu primário.